É, não faz muito tempo atrás, eu fui buscar um equipamento na casa de um brother meu, cara, Henrique. Beijo, Henrique, é nóis, amigão. Antiga banda que eu tinha. Aí eu tô indo lá no Portão do Maluco, tá ligado? Eu vi o Limite cantando agora Let It Go, que o Limite cantou uma música de 10 em 10 minutos, tá ligado? Eu lembrei. Eu tava no portão esperando o moleque buscar meu equipamento, aí passa a mãe e um molequinho, né? Aí o molequinho fala pra mãe, ô mãe, quando a gente chegar em casa a gente vai ver Frozen? Cara, a reação da mãe foi muito épica. Foi muito épica. Que mano, é Frozen o quê, menino? Quer ficar vendo essa coisa toda hora? Isso é desenho de menina. Você não pode ficar vendo Frozen toda hora. Isso é desenho de menina, meu filho. Você não pode ficar vendo Frozen. Caralho, velho. Tem uma comida de rabo no moleque, tá ligado? Ainda existem mães boas nesse mundo, tá ligado? É, existem mães em fúria, né, cara? Porque o moleque deve assistir essa porra só todo dia. Não, algumas vezes por dia. Geralmente crianças são a mesma coisa algumas vezes por dia. O limite agora é pai, né? Ah, tá, é. Tipo, eu sou da minha linhagem de 5 irmãos, eu sou o segundo. Então, e eu tenho irmãos com mais de 10 anos de janela. Então, nossa, dá pra ter uma ideia. Então, é experiência de criança. Cara, sabe o que é foda, mano? Porque deve ter tocado o masculino alert ali. E a mãe já tá preocupada. Porra, por que meu filho tá vendo tanto Frozen, tá ligado? Ela viu que assim, assim, vou ver esse desenho, né? Uma vez, beleza. Mas caraca, esse desenho não tem luta, não tem violência, e tá vendo princesinhas, tá ligado? Daqui a pouco você vai pedir pra assistir a Barbie. Princesinhas cantando pra cima e pra baixo, né? Jogando brilhinhos pra cima e pra baixo. A mãe deve estar tipo aflita, tá ligado? O pai, ó. Eu já imagino o pai, isso aí, ó. Eu tô trabalhando o dia inteiro. Você não tá precisando ser esse moleque? Olha o que esse moleque tá vendo. Frozen. Eu tô no bar com meu filho, todas as crianças jogando bola e meu menino com a camisa do Frozen. Que porra é essa, mulher? Com a camisa da Erza, pô. Que porra é essa? Tá com o moleque com o celular na mão assistindo Frozen no meio da rua. O moleque com o cheiro do Frozen, tá ligado? Caraca, velho. Nada contra os fãs de Frozen, mas it's very creepy, cara. É estranho pra caralho. Já você deu, tá ali... Já deu, é nóis. Livre estou. Que merda. Vamos começar. Estamos de volta, animais. Quem está de volta? O podcast que incomoda a cidade. Na próxima eu passo com o estágio número 3. E é, sobrevivemos às 3 fases, amigos. Parabéns pra nós. O podcast semanal, não sei, quinzenal, não sei, mensal, não sei, mas a gente tá fazendo ainda. Estamos no ar, o Na Próxima Eu Faço. E quem está comigo, cara, é o grande lutador que foi pra caverna do demônio pra prender o Hadouken e falhou vergonhosamente. Limite final. É, porque o Hadouken eu não quis aprender mesmo, cara. Esse negócio aí não era comigo. Cheguei lá na caverna, aí passei pra um outro lugar, falaram o Hadouken. Pô, mas no desenho era Hadouken, cara, a técnica do Hadouken. Nossa, cara, que perigoso. É por isso que só demorou metade de um episódio pra soltar um Hadouken só. Tava fazendo a técnica errada, tá ligado? Fala comigo, universo! Eu sou o Limite Final e estamos aqui para passar mais uma fase. Estamos aqui também com o último ninja do clã Lin Kuei. Uma pena que ele mora no Rio de Janeiro e não consegue soltar nenhuma técnica de gelo. Valdico W! Get over here! Mas aqui no Rio é tão quente que eu virei o Scorpion. Não vou nem falar que ele fez a referência que o Rio é um inferno. Ele mora lá, ele pode. Mas ok. Eu posso, você não. Cala a boca. Ele pode. E eu sou o host mais inútil que o especial de provocação do Dan. Radinas, alô, amigos! E começamos a fazer um podcast do Na Próxima Eu Passo. E o nosso tema de hoje é... Games de luta, lutinha, porrada. Here comes a new challenge. Get ready. Go! Aí, muito bom. É isso que eu queria. Here comes a new challenger. Cara, podcast de games de luta. Vocês pediram? Não pediram. A gente grava o que a gente quer. Eu funciono assim aqui. Não precisa pedir. A gente vai escolher os temas malucos e vai gravar. Cara, games de luta. Eu, os meus três estilos preferidos de games são RPG, plataforma e games de luta. Nem tá ficando repetitivo você falar isso de novo, né? Mas deixa pra lá. Eu posso falar, cara. Eu posso falar. Se todo podcast do Jurandir Filho faz a piada do Yu Mario, que Mario, eu vou falar isso, tá ligado? Pode. Eu bem posso. Melhor, inclusive. É, tá ligado? E, cara, games de luta, eu sou fã de várias séries. Cara, eu joguei muito. Eu acho que eu joguei praticamente quase todas as franquias de lutas que chegaram aqui no Brasil, pra começar. Então, pessoal, vamos começar aí com o nosso podcast. Pra você que acompanhava no fliperama, pra você que jogava em casa com seu irmão, pra você que jogava em casa com seu melhor amigo, aquela porrada livre, aquela porrada solta, aquela focadaria de varza, aquele soco no nariz, sabe? Aquela violência gratuita. É nóis, cara! Podcast! Lucharam! What the hell? Referências aí, pô. Isso eu não peguei. Família, honra. Depois da leitura de e-mails. Yeah! Vamos começar nosso podcast aqui, amigos, games de luta, com os games mais antigos, cara. Eu comecei a jogar fliperama mais ou menos ali em 90... Mais ou menos. Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Queridos ouvintes, se vocês estão preocupados com os erros de português, assim, vocês ficam muito preocupados, ouçam o podcast do Pascoalete. Aqui, a gente realmente não... Eu culpo o meu ensino. Né? Eu culpo a minha dicção de pato louco. Foi mal. Então, eu peço desculpas já adiantado pelas pérolas que talvez soltemos. Soltemos, viu? Ok, então... O Radnes é tipo o Patolino, tá ligado? Aqui tem uma guerra, porque, mano, eu e o Limite é mó largadão. E o Valdir é professor, então o maluco tem urticária com o dedo de português, tá ligado? Ele termina o podcast, ele tem que tomar, tipo, aquele calmante lá, o do maracujina. O cara toma Dramin, tá ligado? Pra gravar com a gente. Diazepam, ele toma um diazepam. Eu gravo dopado, tá ligado? Pra aguentar essas merdas que a gente faz. Então, pessoal, nos anos 90, eu comecei a jogar muito fliperama. E... teve um boom de games de luta naquela época. Vocês recordam mais ou menos dessa época, pessoal? Foi aí que eu comecei também, cara. Cara, eu lembro até hoje quando meu tio chegou com a fita Street Fighter 2 e botou no Super Nintendo, desceu uma lágrima, cara. Caraca, Street Fighter 2 é escola, hein, mano? Foi, se você cara, não começou pelo Street Fighter 2, você tá muito errado. Calma aí! Como assim, cara? Eu sou da época que eu comecei com os consoles da Sega. E na Sega já tinha o Mortal Kombat. Não que o Mortal Kombat já fosse uma franquia espetacular, mas era um dos poucos games bons de luta que existia. Bom? Mortal Kombat? Bom, Mortal Kombat. Desde o 1, eu joguei desde o 1, cara. Caraca, mano, Mortal Kombat é um game tão ruim de luta que ele tinha de colocar um monte de sangue, violência e fatality pra vender, cara. Finish him! Tinha pra Master System, cara. A gente alugava. Caraca, mano. Olha, desculpa, fãs de Mortal Kombat. Eu acho legal Mortal Kombat você jogar pela história ali pra finalizar. Mas game de luta, pra tirar versus, assim, sabe? Competir. Eu acho ruim pra caramba, cara. Eu acho chato. É legal pegar uma partidinha, detonar alguém, sabe? Saber a historinha, fazer uns fatalities. Mas ficar competindo, tirando versus, eu não gosto, cara. Eu não sei a opinião de vocês, se vocês são muito fãs. Porque eu prefiro Street Fighter. Eu sou time Street Fighter também. Ah, cara, eu gosto das duas franquias porque eu acho que elas são distintas em modo de luta. O Street Fighter tem muito ponto positivo porque ele chegou, assim, mais naquele negócio de desenho e magia e, tipo, personagens mais centrados de países. Então já tinha um pouca coisa mais pra você se identificar. Mas se você pensar... O Mortal Kombat 1 é muito melhor do que o Street Fighter 1, cara. Aí depois o Street Fighter que deu o 2, que subiu a estratosfera e vamos, que anos 90 foi Street Fighter e Mortal Kombat. Caralho, não fala o nome, Street Fighter 1, cara. Acho que nem a Capcom quer relembrar essa merda, tá ligado? nem o Ryu, porque ele tingiu o cabelo de ruivo, né, pra fazer um... Não, tingiu o cabelo... eu acho que a Capcom devia fazer um HD remake do Street Fighter 1. Nossa senhora. Bom dia, né? O cara quer falir a empresa fazer, de vez. Quer fazer a cara com perder dinheiro, porque ela adora, né, fazer isso. Mano. É, ela gosta de perder dinheiro. Cara, cacete, maldito. A gente vai. Por quê, mano? Me dá um motivo, tá ligado? Então vocês começaram no Street Fighter 2. Eu comecei no Street Fighter 2, cara. Uma coisa que eu lembro muito, cara. Que eu não sei como eu consegui fazer isso. Street Fighter 2 é um game tão perfeito que, na minha inocência de criança, eu aprendi a dar Hadouken e Horyugen sozinho, sem revista. Eu simplesmente aprendi o comando, cara. Você acredita nisso? Mas você soltava pra baixo e pra frente o soco ou você soltava girando o controle e apertando o soco? Cara, eu comecei a jogar um jogo de luta. É, eu não tinha dinheiro pra revista, eu não tinha acesso à internet, nada. Era um game de luta. E eu ia pra cima pulando e dando chute. É meu primeiro contato com o negócio, entendeu? É, o combo básico, chute de rasteira. É, chute. Eu demorei, tipo assim, 20 minutos pra aprender como pular pra frente, entendeu? E tipo, quando eu comecei... Cara, eu tô muito velho, gente. Tô falando isso lá no primórdios do videogame, cara. Eu realmente não tinha noção nenhuma de como se jogava. E eu vou te falar que pode parecer um absurdo. Ô, cara, eu não sabia pular pra frente. Mano, nos videogames antes, era difícil pular pra frente. Se você pegar ali o controle do Master System ou o controle do Mega Drive e o controle ali do Super Nintendo, a maioria dos direcionais eram altos. E não era aquela flexibilidade molinha, você apertava, tipo, parecia um botão mesmo que você tinha que apertar pra cima. Então, pra apertar um diagonal pra ele ir pra frente, não era uma tarefa tão fácil quanto parece. Qual era então... o barulho que fazia que parecia que você ia partir o controle no meio, né? Exatamente. Mano, e pra falar a verdade, quando eu peguei o controle a primeira vez, cara, que eu vi um personagem pulando, o inimigo, o primeiro botão que eu apertei pra pular foi o B, cara. Que era o comum, entendeu? E ele deu um chute fraco. Eu falei, what the hell? E eu fiquei apertando de um até eu entender que pra pular era alavanca, cara. Alavanca? Seu controle tinha alavanca? Mano, um manche. Foda-se o nome daquilo. Você tinha manche no teu controle Super Nintendo? Que porra de controle é esse, cara? O meu direcional analógico. Tá satisfeito? Não, seu direcional digital, animal. Não era analógico? Hoje em dia chamamos de direcional digital. Ok. Foda-se o nome, a cruzinha. Aê, aê, agora todo agora mundo se... Agora você tá falando a minha língua. Todo mundo se localizou. Tá proibido esses termos profissionais aqui, vai ser a cruzinha. Proibido, aí você também tá forçando, mas a gente vai tentar. Vai ser a cruzinha, eu mexi a cruzinha, cara, e o personagem pulou. E eu lembro que eu vi um personagem soltando Hadouken, acho que era o Ryu que eu vi. Eu comecei a loucamente rodar o controle de zoeira mesmo, entendeu? Apertando o botão. Porque eu falei, não, vai sair alguma coisa aqui. E saiu um Hadouken. E depois eu fui entender, não pode ser rodando que nem um louco. Porque tem um certo momento que eu aperto o botão ali que sai. Toda hora que ele tá falando, eu aperto o controle rodando, não sei o quê, eu tô imaginando ele segurando o cabo do controle rodando sobre a cabeça, assim. Tipo, eu tava rodando o controle, né? E tava soltando o Hadouken. Eu falei, caraca. Tipo, um chicote, tá ligado? Esse aí é profissional, meu irmão. Vampire Killer. É, o Davi, né, cara? Vai tacar na cabeça do Golias essa porra. E, cara, eu fui aperfeiçoando até eu aprender o comando do Hadouken, cara. Eu me orgulho muito de eu aprender o Hadouken sozinho, foi legal, cara. E Street Fighter 2, cara, ele é um jogo bem intuitivo. Como ele tem pouco comando, quando você aprende o comando de um personagem, você aprende de mais quatro, tá ligado? É verdade. Aliás, você aprende o de um personagem, você aprende de todos os jogos, né, cara? É, não, porque ele é o pai. O pai. Ele é o pai dos jogos de luta. E Mortal Kombat, velho? Pra você aprender o comando daquelas desgraças... Não, hoje o game vem com todos os comandos de tal. O leite com pera. Hoje, na parte de tarde, vem todos os comandos do personagem, né? Antigamente, não. Antigamente, foda-se, né, cara? Maldito Mortal Kombat. Você tinha de adivinhar a porra do comando, entendeu? Você tinha que comprar revista pra aprender hoje pra tarde. É, pra aprender essa merda. Então, e Mortal Kombat não era nada intuitivo. E pra defender, tinha de apertar um botão, tá ligado? Era horrível pra mim. Sem contar que o personagem, o inimigo, o computador, ele praticamente adivinhava o que você ia fazer. Filho da mãe, eu sempre suspeitei alguma coisa assim. Se eu ficar segurando esse botão, ele tá sacando o que eu tô fazendo. Eu sempre desconfiei do computador. Falei, cara, antes... quem nunca pulou no Mortal Kombat e no exato momento do seu pulo, que você levantou toda hora, o cara te deu um chute e te tirou do ar? Não, na verdade ele deu um gancho. É sempre o gancho, é. Caraca, isso não é equilíbrio, não tem equilíbrio nessa parte, então por isso que eu prefiro Street Fighter. E nos anos 90, cara, tava vindo Street Fighter, tava vindo Mortal Kombat, quantos games você lembra? Cara, eu lembro que principal, assim, no Mega Drive e no Super Nintendo, os principais pra mim eram Street, Mortal Kombat e Killer Instinct. eram muito os principais, foda, assim, tipo, todo mundo que falava, dentro dessa época ainda, que era geralmente esses consoles mais novos de mesa, vai, não sei o que, na época ali, anos 90, eram os tops de luta. Podia até ter outros, assim, mas não era do mesmo nível. Esses estavam em outro patamar, tanto que eles explodiram, os três, eram os maiores jogos de luta da década de 90, no começo ali. O Killer Instinct é o irmão recalcado do Mortal Kombat, né? Isso no console. Porque no fliperama eu acho que já tinha, nessa época aí já tinha o The King of Fighters também. Não, 94. Nasceu em 94. Ah não, tinha o Fatal Fury nessa época, né? É, Fatal Fury já tinha. É, ainda um pouquinho, mas aí o do Fatal Fury e essa série vem com outro console da SEGA, que também não deu certo, que é o Saturn e o Neo Geo. E aí, mas o popular mesmo, ainda nessa época, era o Super Nintendo e o Mega Drive. Tanto que as séries King of Fighter e os outros similares aí que juntaram a franquia pra fazer o King of Fighter, na verdade, eles faziam mais sucesso nos fliperamas, mas a gente ainda vai chegar lá. Então na década ali de 90 e boa parte dela, mesmo tendo outros jogos principais de lutas que a gente ia conhecer mais tarde no PlayStation 1, os principais ainda era Killer Instinct, que era do Super Nintendo, o Street Fighter, que era do Super Nintendo, e o Mortal Kombat, que era multiplataforma. Cara, aí eu vou ter que questionar você, porque realmente, mano, eu acho que Killer Instinct era muito de nicho. É, ele não era principal, não. Não, ele, claro, não, não. Tô falando de venda, cara, popularidade. Não, não, mas é que eu sou muito baseado no fliperama, entendeu? E fliperama de bairro, que tinha muito Street Fighter, The King of Fighters, Fatal Fury, mano. Era muito famosa, cara. Todo mundo adorava Fatal Fury, velho. Então, cara, vamos lá então. No Super Nintendo tinha Fatal Fury, tinha Samurai Showdown. Tinha Samurai Showdown, bem lembrado. Darkstalkers tinha pra Super Nintendo? Acho tinha, que não. Tinha. Não, falei merda. Não, tinha, tem certeza? Não, era pra PlayStation 1. Pra Super Nintendo não tinha, não. Caraca, então eu joguei muito próximo dos. Então os principais ali realmente eram o Fatal Fury, o Mortal Kombat, Street Fighter, Samurai Showdown, Art of Fight já não entrou na época mais do Neo Geo e PlayStation 1? Não, eu tinha esse jogo pro Super Nintendo. Eu alugava sempre. Era ruim pra cacete. Era ruim, era os comandos eram durão. Mas tinha um combo muito foda de fazer, cara, com o Robert e com o Ryo, que eles davam mega chutes e mega socos seguidos e arremessavam o cara do outro lado da tela. Era quase insta-kill essa porra. Ah, não, mano, naquela época era muito desequilibrado mesmo. Você dava um super move, o cara morria praticamente. Vamos para as principais. O Mortal Kombat e Street Fighter, que eu acho que são os que dominaram mesmo ali, pra gente fazer a época Super Nintendo Mega Drive. É, isso aí não tem dúvidas. Qual que eram as principais características do Mortal Kombat, por exemplo? Que era o sangue, que em alguns lugares foram proibidos. Um botão só pra bloquear, embora tipo, você bloqueie apertando um botão só nos outros que é pra trás. Ele saiu do padrão. É, justamente. Okay. Se você apertasse pra trás, você se fudia. Você ia pra trás. É muito. Tanto que eu apanhei muito por causa disso. Porra, eu apanho até hoje. Mas aí tem os fatalities. Depois dos fatalities, ficou famoso. Ele tá. Não, uma outra característica famosa dele foi o gráfico também, que até então ele era único. Porque eram foto de pessoas. Sim. Reais. Cara. Isso era foda, cara. Quando eu vi Mortal Kombat, eu falei, nossa, são caras reais. E quando eu vi um cara arrancando a cabeça do outro no fliperama, eu falei, meu Deus, cara, o que tá acontecendo aqui? O que eu tô assistindo, né, cara? Eu tento jogar isso, era muito violento, entendeu? Exato. E, querendo ou não, pra aquela... Hoje, você... Ai, que tem um pouco de sangue? Hoje é normal jorrar litros do cara, de sangue de um cara. Uhum. Mas antigamente, cara, não era normal. Você tá acostumado a jogar Super Mario. De repente vê um ninja arrancando a cabeça do outro, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Uma outra coisa que era normal também era quando o personagem explodisse e saía 3-4 crânios do corpo do cara. Era muito porco aquele especial. Você dava um gancho no maluco, explodia ele, tinha 4 costelas, 3 cabeças. o cara que fez esse design manjava bem de biologia, hein? Ele devia ter muito sucesso com as mulheres. Cara, ele pegou os sprites dos ossos, botou tudo ali e mandou um random, tá ligado? É, falou, foda-se, né? Tipo, isso cagou geral. Aí, outras características, tipo, além do fatality, cara, pra mim, quais os fatalities, assim? O Mortal Kombat marcou pelos personagens Scorpion, Sub-Zero, Uma época o Liu Kang até foi famosinho, mas ele realmente não levou. O Liu Kang, ele marcou por ser um personagem principal, né? É, e aí depois eles descobriram que realmente, mesmo ele como principal, ele não era o personagem querido da franquia. Tanto que os garotos propaganda do Mortal Kombat são o Sub-Zero e o Scorpion. A guerra, como em Street Fighter e Mortal Kombat, era Sub-Zero ou Scorpion, né, cara? Até hoje, aliás. Exatamente. E, cara, e tanto que no Mortal Kombat 3, tiraram o Scorpion e tiraram a roupa de ninja do Sub-Zero. E tiveram de relançar o game, né, com Ultimate. Mortal Kombat 3 com os ninjas, porque ninguém gostou daquela porra. Caraca, aí tipo, eles falaram, vocês querem ninja? Então beleza, toma aí. Tinha o Scorpion, tinha... Todo mundo, tipo, era o mesmo cara, o mesmo sprite ali, com cor diferente. Porra, cara, mas tinha muito, cara. No ninja, Ultimate, mano, tinha todo mundo, cara. Tinha era o ninja, o Scorpion, aí tinha o ninja azul, tinha o ninja roxo, tinha que era o Ermac, tinha o ninja... Não, o roxo é o Rain. O Roxo é o Rain, o Erma que é o verde. Vermelho. Não, vermelho. Aí tem o verde que é o Reptile. E o Reptile. E aí, cara, putz, é. Caraca, muito legal assim, porque o apelão era o Noob Saibot. A inovação que ele trouxe, além dos Fatalities, aí, tipo, ele estourou nesse Ultimate aí. Coloca tudo que os caras tiveram na imaginação: Fatality, Brutality, Babality, Animality. Cara, era muito escrota essa porra, meu. E aí, tipo, seguindo na discussão ali, porque o Mortal Kombat fica nisso e no podcast de Mortal Kombat a gente fala mais sobre ele. Se a gente fizer um de Mortal Kombat, vamos para Street Fighter! Pronto, agora sim, meu irmão. Cara, estamos ali nas lutas de Street Fighter 2, tá? E vou colocar logo para o Turbo, porque o 2 e o Turbo é a mesma coisa, só que o Turbo é mais rápido e é mais legal de jogar. E o personagem mais apelão, e todo mundo sabe disso, é o Guile. Cara, que você acha? É, mais ou menos, né, cara? Não, ele tem um bug. Ele tem um bug no Street Fighter 2. Cara, esse limite. Esse limite é um... O limite é um cheater, filha da puta. Cara, mano, olha, você que é fã do podcast, saiba que o limite é um dos maiores cheaters. Cara, que eu sou um cara que eu tinha amigos. Eu sou feliz pelos amigos que eu tenho, porque eles compravam consoles, eles compravam revistas. Eu brincava. Então, você é feliz porque os seus amigos não te abandonaram quando você ficava roubando na porra do jogo. Caralho. Ele ficava soltando aquele Sonic Boom, tá ligado? Direto, infinito. E se você quisesse, dava pra ir assim até arregaçar o cara. Esse não é um bug não, a versão Turbo trouxe essa parada. O Hadouken também fazia a mesma coisa. O Hadouken você conseguia desviar pra chegar até o cara, pra ele parar a sequência. O Sonic Boom não. Eu lembro muito bem. Depois, quem estiver ouvindo pode pesquisar aí, sei lá, não é uma informação muito relevante, mas tem. E o legal é que as lutas realmente eram frenéticas. Mortal Kombat era legal? Era, mas ele tinha um tipo de luta específico que eu não vou deixar de falar que é legal também, mas o Street Fighter era outra coisa. Eu não sei se era as porradas. Era a velocidade, cara. A velocidade, cara. Porque em Mortal Kombat, cara, jogo de luta pra mim tem que ser uma coisa rápida. Eu gosto de combo gigante, tá ligado? Aquela coisa bonita. Aquela pancada de combo de 7, 8 hits. Em Mortal Kombat, se dava um chute, o cara caía já, mano. Eu ficava maluco com isso. E ele andava em câmera lenta, né, cara? Nenhum personagem corria naquela porra. Nossa, eu ficava maluco. E Street Fighter, não. Street Fighter, cara, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas os caras da Capcom, eles inventaram o sistema de combo sem querer. Aquele negócio de voadora, soco baixo e Hadouken, não foi planejado. Cara, isso era demais, cara. Você dá um voador, um soco baixo, um Hadouken. Tanto é que não tinha contagem de hit no Street Fighter 2 comum. É, não tinha. Não tinha, porque eles não sabiam. E sem contar que Street Fighter tinha um personagem mais carismático, pelo menos pra mim. Eu gostava, cara, eu terminava com todos os personagens, cara, eu adorava. Não tem um personagem de Street Fighter que eu falo, esse cara é chato, eu não gosto. Mas sabe o que é também, cara? A gente era criança e criança valoriza cores, né, cara? E o Street Fighter era muito mais colorido, cara. Sim, cara, eu adoro uma coisa colorida até hoje. Tem que ser colorido, cara. Restart forever, né? Nossa senhora. Sai do podcast. Hadouken! Então, era legal. Os personagens realmente eram mais carismáticos. Tá certo que a maioria, eu acho que... Tanto porque também tinha aquele desenho que passou na década de 90... do Street Fighter, e a pessoa ficou... Aquilo deu um ibope sensacional mais ao game ainda, porque eu quero ser o Ryu, eu quero ser o Ken, e eu não quero ser o Balrog, mas o eu Vega... Eu não quero ser o Blanca. O Vega é legal. Por que o Blanca é brasileiro, desgraçado? Porra, foda. Mas porra, tá ligado, mano, que o Balrog é o personagem mais desbalanceado de todos os Street Fighter, né, cara? É o meu personagem preferido. É o mais difícil de jogar também, né? Ah, quando eu digo Balrog, eu tô falando do Street Fighter japonês, é o Vega nos Estados Unidos. Me fala que é o Bison e... Quer dizer, me fala que é o Capitão... Cara, peraí, vamos definir isso, daí é interessante. Define o que que é o Bison e o que que é Vega e o que que é Balrog. Vou explicar. Quando os personagens, o jogo Street Fighter foi lançado no Japão pela Capcom, era meio Rue Japan, tá ligado? Naquela época era zoeira. E os caras inventaram um boxeador chamado M. Balrog. M. Bison. Não, M. Bison, pode ser, desculpa. Uhum. M. Bison. E tinha um lutador americano chamado Mike Tyson. E era uma referência muito clara. Então, no Japão tinha lá o M. Bison, que era o clone do Mike Tyson. E quando chegou nos Estados Unidos, o cara falou: puta, isso aqui vai dar bosta, hein, mano. Um boxeador negro. Forte, muito para violento. Caralho. Que foi expulso, né? Das arenas. Pra salvar a conduta. Foi pro Dark Side of Power. Dark Side of Punch. É. Muito parecido com o boxeador verdadeiro. Vamos trocar os nomes? Então o que eles fizeram? Eles pegaram o nome do M. Bison e deram pro Vega, que é o último mestre final, que é o Bison dos Estados Unidos. Aí o Balrog, que era o ninja espanhol. Ninja espanhol. Nossa senhora! Essa vai ser a do cast, cara. Beleza. Ele é um ninja espanhol, cara. Pegaram o ninja e colocaram o nome do Vega. Pegaram o Vega, que era o boss final, e colocaram o nome do boxeador. O que sobrou fica com o boxeador. É, o que sobrou fica com o boxeador, o Balrog, entendeu? E essa merda toda. Olha, sabe pra mim por que o Bison é o Bison? Tipo, é o chefão final lá, o cara vestido de terno de exército, chapéu, roupa vermelha. Sabe por que pra mim ele é o Bison? Porque quando eu assisti aquele desenho que passou no SBT, os caras chamavam ele de Bison. Pra mim, é o Bison, pronto, acabou. Eu crente que havia uma história épica de por que ele era Bison. Você vê com a explicação imbecil dessa. O primeiro jogo que eu joguei, ele também era chamado de Bison. É, tipo, tava com aqueles nomes trocados, realmente. E pra mim, não sei porquê, mas deve ter sido a primeira impressão. E na minha cabeça até hoje, combina os nomes. Então, eu uso por questão de educação, entendeu? Quando eu tô falando com um cara aqui, mas que não tem muita profundidade com games assim, eu sempre chamo pelo nome americano, porque o cara vai entender. Mas realmente, quando eu comecei a jogar, era o game japonês. Então eu aprendi da maneira certa, entendeu? E naquela época, além dessa troca de nomes, também tinha a troca de golpe, né, cara? Porque o som do Super Nintendo, do fliperama, não tinha capacidade de capturar uma dublagem perfeitamente. Por exemplo, aquele helicóptero que o Ryu dá. É o Plepepurg, que a gente falava. Aqui primeiro... era Ataque das Corujas. Caraca, aqui em São Paulo era Plepepurg. É, Plepepurken. Tekterugen também. O nome daquele golpe é Tatsumaku Senpukyaku, tá ligado? E ele não fala isso nem fudendo. Como assim? Não fala. O cara, ele fez qualquer merda. Eu acho que ele falou, Plepepurg, foda-se, tá ligado? Tem muito golpe mal dublado, entendeu? Eles devem ter gravado a porra da feira japonesa, essa coisa, botaram lá qualquer merda. Mano, o Gaio, ele nunca na vida que ele falou Sonic Boom. Ele falava Alex Fu. É Alex Fu, cara. Alex Fu. Outra série que eu gostava muito, cara, dos anos 90, que realmente foi Fatal Fury, cara. Caraca, mano. É o cara que eu gosto de muito de todos os jogos de luta, mas... O cara que tem minha admiração, falar, tipo, o cara mais, vamos usar um termo recente, mais cool ever de games de luta é o Terry Bogard, cara. Cara, putz, ele é foda demais. Eu gosto muito, nossa, cara. Nossa senhora. O irmão dele é um merda, né, cara? Não, o irmão dele é um merda e ainda não cata mais tirando luz, não sei porquê, porque é gostoso. Tá tudo errado. Let it go. Ó, a família let it go, isso aí. Aí, ó, você tá ligado que o Andy, ele vive na montanha. E na montanha, você sabe o que acontece, né? Olha. Eu não sei não, cara. What the hell? Então, mas o Terry, em compensação, cara, sério, eu quando criança, eu não era muito fã de boné, não era fã, meu pai tipo comprava alguns lá, usa aí, não sei o que, de vez em quando eu usava, mas sério, eu sempre, demais, eu quis ter o boné do Terry Bogard, cara. Tem cara que... Tem um amigo meu, Wesley, ele comprou o boné do Fatal Fury. Ele usa. Ele usa e trabalhar com esse boné, cara. Que você era o meu sonho esse boné. Caraca, eu saía na moral. Na moral. Até hoje. Eu saio hoje. Na moral. Com o boné Fatal Fury. O boné é um boné super normal, cara. Vermelho escrito duas frases, duas palavras. É, cara, na, você na vai frente. Trabalhar de boné, cara? Vou. Não, quando eu chego lá, eu tiro, né, cara? Eu tiro, né, cara? Caraca, mas mesmo assim, cara, porque aquele boné eu conheço ele em duas versões. A versão que tá, ele é branco e vermelho, tá escrito Fatal Fury na frente. E o outro azul, que parece que tem uma placa de metal na frente. Ah, pode crer, aquilo é muito foda, é muito foda. Aí eu falei, caraca, qualquer um desses, cara, eu uso até hoje. Na moral, se eu tivesse, eu usava. O maior diferencial que eu vi da série Fatal Fury, que eu gostei pra caralho, porque, ó, Street Fighter tem uma história bem merda. É, a mais clichê de todas do mundo das lutas, mas ok. Mortal Kombat tinha uma história até boa. Maluca demais, que eu nunca entendi direito. Mas ninguém entendia, porque ninguém conseguia terminar aquela porra daquele jogo. E outra, as histórias eram mostradas em texto, lembra? Mostrava lá de uma tela, falava, ah, mano, tá... Não quero saber. Eu tenho que chegar até o final e vencer o mestre, é isso que eu sei. Caga, mano, o único Mortal Kombat que eu consegui terminar foi o 1, cara. E eu matei o Shang-Tsung na cagada. Eu matei o Goro, né? Que pra mim o boss final não era o Shang-Tsung, era o Goro. Não, é o Kintaro. É o Kintaro, não é o Goro no primeiro, é o Kintaro. Oxi, tá maluco, moleque? Pode. O Kintaro é no 2, a doença. Tá, eu posso estar confundindo. Então vamos lá. Que doente, cara. Pra mim, que se você passasse o Goro, você passava o Shang-Tsung, cara. E quando eu passei o Goro pra ver se eu terminei com o Scorpion, foi o único Mortal Kombat que eu consegui terminar. O resto eu não conseguia, cara. Era muito difícil, então eu não sabia a história dessa bosta. Agora, Fatal Fury, ele tem uma história foda, cara. Foda. E Fatal Fury, Fatal Fury, Fúria Fatal, seja como você chama essa merda, tinha uma história legal, entendeu? Tinha o Gizzy, cara. O Gizzy é um dos melhores vilões ever. É, verdade. Eu chamo ele do vilão da humildade. Eu ouvi um podcast depois, vilão da humildade. Porque o Mr. Bison... Ele quer dominar o mundo. E ele vende drogas. O Gizzy, ele só quer dominar uma cidade, tá ligado? Eu não sei se ele vende drogas, mas ele parecia mais com um cara... Pé no chão, vai pé no chão. Exatamente. Não dá pra dominar o mundo não, mas a cidade aqui eu vou dominar essa porra, tá ligado? E eu achava legal, cara. E o Fatal Fury foi um dos primeiros games a fazer o sistema de esquiva nos games. Só que em vez de ter aquela esquiva do The King of Fighters, que você virava o corpo... Você mudava de plano. Imagine um beat'em up. Tem a linha de cima, onde você pode lutar, e tem a linha de baixo. Só que isso é aplicado num game de luta. Você tava lutando com o cara na linha de baixo, ele dava magia, você podia subir pra linha de cima da tela e fugir do golpe. Pode escrever, cara. Agora você falou, eu não tava com isso na mente, mas agora que você falou, reavivou a maior parte aqui. Pode escrever, ele era um jogo de luta 2D de dois planos. Era muito foda, cara. E ele também tinha um esquema de stand kill. Isso também não existia. Se você encostasse o cara numa parede e começasse a bater muito nele naquela parede, a parede quebrava e ele caía pra fora do cenário. Caraca, isso é sensacional demais. E era a vitória automática. Então, mano, no fliperama, o pessoal urrava, tá ligado? Cara, eu lembro do fliperama da Dona Vani. Salve, Dona Vani, é nóis. Cara, o cara que gostava do cara no canto, vai, tá no canto. Pra. Aquele monte de pancada, pra. Vai quebrar. E quando a parede quebrava, o cara caia pra fora do ringue, cara. Era tipo assim. Cara, caiu pra fora do ringue! Sério, eu já tive essa mesma sensação que o Radnas teve. Tipo, a galera acompanhando a luta e, tipo, o cara no canto e a galera começa, vai quebrar. E aí, tipo, você, cara, aí você, se você tá com terra ou qualquer outro que dá um golpe especial, o cara voa e cai lá e todo mundo. Fliperama, cara, é outra realidade. Todo mundo, quase todo mundo tinha magia, que era uma coisa desequilibrada pra mim, e até hoje pra mim eu ainda levo como desequilibrada no Street Fighter. Você tem o Ryu, o Ken, mais uns gatos pingados que sabe soltar alguma magiazinha. Lá no Fatal Fury não, já era, boa parte dos personagens tinha algum tipo de golpe especial de magia, e isso balanceava bastante, o jogo deixava muito frenético. É, mas isso não impediu ninguém de hackear e fazer o famoso Street Fighter de rodoviária que todo mundo soltava magia naquela porra, né? Caralho, esse Street Fighter rodoviária, a primeira vez que eu vi, eu fiquei em choque, tá ligado? Porque eu falei, que porra de jogo é esse? Tinha um Ryu voando, um Ryu literalmente voando, ele tava voando no canto superior direito, e ele usava duas Hadoukens que sumiam no céu e aparecia embaixo da tela, entendeu? E o cara ficava dando Hadouken. Mano, ele ficava. O cara que jogava, ele ficava praticamente 90 minutos dando Hadouken e saindo do lugar. Ele não tava jogando. E o Zangief que soltava a Hadouken também, né, cara? Caralho. Era, não, é, o Zangief ele rodava os braços e saía Hadouken dos braços. Pode crer, cara. Nossa, isso é muito bizarro. É muito isso bizarro. Era um lixo, caraca, mano. Parabéns pra você que não tentou jogar isso, velho. Mas não deu. Outra franquia, cara, que é a minha franquia preferida, porque eu gosto. Eu sou jogador de RPG, cara. E eu gosto muito de história. Pra mim, até game de Ultra tem história. Eu sou do time Nada do Nada vai superar a história de The King of Fighters, cara. The King of Fighters é foda, a história mesmo. A história é épica, cara. E é como se fosse um anime. A cada 4 jogos, fecha uma saga. Exatamente. Isso, é pode crer. É mais ou menos isso. A cada 4 jogos, fecha uma saga e começa outra. Cara. The King of Fighters tá aqui no meu coração. E esse fez eu gastar muito dinheiro no fliperama. Muito. Porque ele trouxe um novo sistema. Vou explicar pra você quem conhece The King of Fighters. Eles tiveram a ideia de fazer um jogo trazendo só os melhores personagens de todos os games deles. Então ele pegou do Fatal Fury, pegou o Terry Bogard, Andy Bogard e o Joe Higashi. Foi no Ikari Warriors e pegou Ralph, Clark, Raiden. Pegou, mano, ele foi pegando Athena, pegou vários personagens de vários games da SNK e montou um game de luta, cara. É. Isso, pra quem conheceu a franquia agora, não, você conheceu pelo The King of Fighters. E a gente que é das antigas... Já sabia que esses personagens eram de outros jogos e olha eles aqui, que beleza. É. The King of Fighters é o Smash Bros. Da minha época. Vocês vão entender agora. boa comparação, boa comparação. The King of Fighters não passa de um Smash Bros. Da SNK, entenda isso. Só que com a jogabilidade boa. É, aliás, caraca, se você defender Smash Bros. Aqui vai ser foda. Caraca, gente. Eu não vou defender, mas eu vou te falar que é um jogo muito divertido. Não, é divertido, mas é um jogo de empurrar pra fora da arena. É, não, isso eu não discordo. É o jogo de ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. É, e nos jogos de luta é quase isso praticamente. Não. Não, não, se você ficar soltando só a Hadouken, eu vou te dar a coça. Não vou entrar no mérito, não vou ficar defendendo Smash Bros. Eu só tava esperando você dar o seu argumento pra te massacrar agora. E além de que o Fight trazer um enredo foda pra caralho, ele trouxe um sistema inovador. Agora, em vez de você jogar com um único personagem durante a sua saga toda, você podia escolher 3. Eu acho que isso aí foi meio que um artifício pra você conseguir utilizar todos os personagens, que tinha uma porrada, né, mano? Não, no The King of Fighters 94, ele só tinha 6 trios. Ah, é? Era mínimo. Era pouco. Mínimo. Era pouco, entendeu? É, eu peguei o... Comecei a jogar The King of Fighters em 98. Nossa, chegou tarde, mas pelo menos chegou nos melhores. The King of Fighters 98 é um dos melhores que tem, pra jogar versus, assim, que eu considero. Não que eu não, nunca tenha jogado os outros. Eu joguei os anteriores depois no PlayStation, mas o primeiro que eu joguei foi o 98. 98 realmente ele é excelente. O nome do 98 é The King of Fighters 98 Dream Match, é Batalha dos Sonhos. Uhum. E realmente é, porque ele é o melhor pra você jogar competitivo assim, é o The King of Fighters 98. De todos que eu acho. Pelo menos é o que eu mais me divirto. E além de trazer esses 3 personagens, cara, ele trouxe um sistema de esquiva e um sistema de charge, que é uma coisa que não existia. No Fatal Fury você tinha uma barra de carregar especial, que você carregava ela batendo e apanhando. E quando ela enchia no máximo, você podia soltar um super golpe, que tirava, tipo, 100% de dano, ou pelo menos uns 80% de dano tirava. É que nada mais era do que uma magia com um tamanho maior, né, cara? É uma mega magia. E o The King of Fighters trouxe um sistema diferente. Em vez de carregar apanhando ou batendo, você apertava os 3 botões do fliperama, e ele fazia aquele sistema de carregar. Ele carregava o Ki, igual o Dragon Ball, tá ligado? Isso, puta, mas de falar isso, esse é o termo. Sabe o Goku... usando o Kaioken, carregando o Kaioken, é aquilo. E isso era muito foda, que eu lembro que aqui no Fliperama de Casa tinha a regra. Antes da luta começar, carregar. É, sentava contra alguém... Pode escrever. Isso eu era também. Regra, cara. Cara, era tipo a conduta dos jogadores. A primeira coisa que você fazia no round era carregar. Tá, carregava, a luta tá valendo. Mas é interessante ressaltar também, cara, que o especial do King of Fighters, ele teve muito mais ênfase, né, cara? Não era mais só uma magia grande, ele tinha um lance de a tela mudava, piscava e o personagem falava alguma coisa e depois fazia as paradas, né? Era bem mais interessante. Os personagens do Street Fighter, do The King of Fighters, eles já são caras estilosos, entendeu? Pra caramba. Então, o jeito de luta deles era foda. E os especiais, cara, eram um exagero à parte. A coisa mais linda que eu vi na minha vida foi o Serpent Wave do Kyokuzanage. Imagina, eu não sei se vocês já assistiram, que estão escutando, mas é assim. Ele tem o poder de dominar o fogo. Você fazia minha lua pra trás, minha lua pra frente, soco. Ele ficava segurando uma chama na mão assim. Enquanto você tava segurando o botão, ele não soltava. Ele ficava segurando. Nai! Enquanto você tava voltando, ele ia com o pé e tacava um bolo de fogo no seu inimigo. Era lindo de ver isso, cara. Era lindo. Eu achava demais essa parada. E sim, os combos ficaram maiores. Com essa aquisição de trio, os combos ficaram melhores, né? Porque você tinha uma variedade de personagens maior. Por exemplo, você tava tonto no canto. Eu não lembro se você funcionava no Tekken Fight 94 ou 95. Você tava tonto no canto. E quando você tava tonto e alguém vinha te bater, você podia apertar os botões do todos juntos, que o cara que tava na reserva, no banco de reserva, aparecia pra te defender. Ele pulava e dava voadora no cara que tava te batendo. É, eu não sei em qual The King foi implementado esse sistema, cara, mas existe. No 95 já tinha. No 94 eu não me lembro. E ele tinha esses pequenos detalhes, entendeu? Uhum. Eles implementaram basicamente tudo do que a gente tem pra frente, né? Até o Street Fighter começou a usar esse sistema de especial depois, né? É, depois. Exatamente, de carregar, cara, barra, de implementar isso daí. Agora, cara, uma coisa que é, mesmo o Adnas vai lembrar, que é de fliperama, o fliperama, ele rodava muitas vezes, ou era o Neo Geo, ou era o 3DO. E, putz, os loads eram, putz, muito demorados. Muito demorados, cara. Você sofria não, com o load. Não, pera aí, Demetri, você tá confundindo. Tinham dois tipos de fliperama. Tinha o CD e tinha o cartucho. Se fosse de CD, demorava pra cacete. Se fosse de cartucho, gente, era quase instantâneo. Calma, gente, vocês dois estão errados. É, o fliperama original, ele tinha a placa mesmo lá dentro, entendeu? Então, cara, a placa era tipo um console, ela carregava um cartucho. Não, mas esse fliperama não tinha carregamento, não tinha loading. Mas é o que eu tô falando, cara. Se fosse de cartucho, não tinha loading. Era instantâneo. Exatamente. E a questão do carregamento super demorado foi quando veio, o fliperama veio pros consoles, que é o Neo Geo. Realmente o Neo Geo CD, os carregamentos demoravam tipo assim 5 minutos cada luta, cara. Era. Porque tinha áudio MP3, cara, que era pesado pra caramba na época. Cara, MP3 era pesado, gente. Eita, a gente tá velho pra cacete. A gente tá velho. Cara, e uma coisa que eu sempre paguei pau é que, tipo assim, no The King foi implementado, eu acho que, aqueles cenários mais interativos do que você tinha encontrado até então no Mortal Kombat ou no Street Fighter. Eram, às vezes, pessoas se movendo lá atrás. Os detalhes dos cenários, porque ele era muito mais desenhado, e o desenho da SNK era muito bonito. Poxa vida. E a trilha sonora de The King of Fighters também era lendária. Eu ainda prefiro a do Street Fighter. Tem algumas músicas de Street Fighter que são boas. Mas The King of Fighters, cada time tem a sua música principal. E você reconhece, entendeu? Se eu tocar a música da tela do Honda agora, ninguém vai lembrar que é da tela do Honda. O cara vai lembrar do Gaio, do Ken, do Ryu. Mas do Honda ninguém lembra. Ninguém vai lembrar da música tema da música do Bison. Agora, a do Bison não lembro mesmo, não. A do Honda é capaz de reconhecer, a da Chun-Li com certeza. Agora, The King of Fighters, cara, eu não sei, é porque eu joguei demais também. Eu posso estar generalizando. Eu reconheço. Essa trilha de tal. Eu achava foda. Que The King of Fighters é uma franquia que eu acho que, pelo menos ali do 94 ao 97, tiveram uma saga muito épica. Épica demais, até. Eu aconselho até quem tem interesse em conhecer a história, tem um youtuber chamado Velberan. Ele fez um monte de vídeos da história do The King of Fighters. Cara, veja, vai dar uma hora de conteúdo contando a história. Porque realmente a história é foda. Qual que é o The King of Fighter predileto de vocês? O meu personagem, tipo, eu sei que ali tá o meu trio, ó. Qual que é o trio e qual que é o The King que vocês mais gostam? Cara, os que eu mais joguei foram 98 e 2002. E o trio? O trio, cara, eu gostava de misturar, mas teve uma época que eu jogava muito de Ryo. Não, eu jogava muito de Ryo, de Ori, e o resto eu inventava, sacou? Depois eu passei a usar King e Robert, mas eu nunca tive assim, meu Deus, esse é o meu trio, sacou? Senhor Radnas. Cara, meu The King of Fighters preferido, voltando à parte da história, é o 97, porque o 97 foi o fim da saga que eu esperei 4 anos pra terminar. A saga Orochi, cara. Ela durou 4 anos. E o 97 é o final dessa saga. É a minha saga preferida da King of Fighters. Eu amo. De longe é melhor. De longe. Cara, é muito foda essa saga. Essa história é demais. E o meu tio preferido, eu gosto de jogar de personagens de agarrão. Era Clark, Charme e... Yashiro Demoníaco. Yashiro Demoníaco é embaçado. É Orochi e Yashiro, o nome certo. Mas eu falei Yashiro Demoníaco. Porque é assim que a gente fala em São Paulo, rapaz. É, pois é. Aí você quer reclamar do apelido do Rio pro Dalsin. Caralho, não fala. A gente não vai falar apelido do Rio pro Dalsin porque é muito pejorativo, gente. É só uma dúvida. Você que tá ouvindo aí, deixa nos comentários. O Dalsin tinha algum outros nomes pra, na galera que você jogava? Se tinha, deixe nos comentários quais eram, por favor. Por favor, faz esse favor pra gente. Pra mim também, cara, de longe, The King of Fighters 97 é o melhor. Tipo, eu joguei até a 2002 e pra mim os 97 é o melhor. Tanto em quesito música, telas, personagens e a história. Realmente, a saga Orochi é muito legal de você acompanhar. E você jogando 97, você entende boa a parte dela. E o meu trio, cara, da apelação... Tipo assim, todo mundo sabe que o Iori era o salva-ficha de muita gente. Mas o meu trio era... Terry Bogard, o Ryo, que eu não lembro o nome, e o Kyo. É porque, cara, o Terry Bogard, eu gostava daquele especial, Power, aí ele concentrava, dava dois golpes, Kenza, e pá, batia no chão e saía, explodia o inimigo. Caraca, velho, eu lembrei de uma coisa muito interessante você contando essa história dos seus personagens de ataque, né? Porque eu lembro que eu também jogava com Iori, com tudo que eu vim do Street Fighter, e tudo que soltava magia de longe eu usava. Até que chegou um cara que ele me destruiu com Goro Diamond, entendeu? Putz, e o Goro é lento demais. Quem sabia jogar com ele realmente, e você ficava, sabe qual que era o fogo do 2D? Você ficava fugindo, chegava uma hora, chegava no final da tela, o cara te encostava e aí. Se você não for muito bom de esquiva... Se jogou pra cima, acabou. Se você pulasse, ele te agarrava no alto. Se você ficasse parado, ele te puxava. E, cara, eu nunca tinha visto aquele tipo de técnica. Tanto que eu falei, não, eu tenho que aprender isso. Exatamente. Os golpes desse cara não tem defesa. E foi aí que eu comecei a jogar com personagem de agarrão. Aí tem o Ryo pra mim, que é da hora que, tipo, ele... Kenwogi. Aí ele dá aquele dash no meio da tela e começa... Ora, ora, ora, ora, ora, ora, batendo alucinadamente no inimigo, cara. Cara, esse golpe no Art of Fighting era insta-kill. É lindo, cara, é lindo de ver. É coisa linda de ver. E o Kyo, cara, justamente por causa disso, mas ele tinha aquele outro golpe, além desse do que o Radinas mencionou, ele tinha o outro que, cara... Não... Nossa, cara, eu já ouvi um cagaque negócio. Tipo, não sei o que se a pronúncia consciente está errada, mas era isso que eu ouvia. E, cara, é sério, quando a gente dava especial, a gente gritava junto nessa mano, principalmente no fliperama. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os games que a gente falou têm uma coisa em comum. Eles são games 2D. E cara, nos anos 90, ali pro final, quando chegou o PlayStation 1, chegou uma franquia de games de luta 3D. Ai, cara, eu tomara que seja a franquia que eu amo muito. Porque tem a outra que é 3D que é cagada. Virtual Fighter. Aê, todo mundo sabe. Virtual Fighter, cara, é a franquia mais falida de luta, eu acho que eu já vi, cara. Cara, eu não sei o nome de nenhum personagem do Virtual Fighter. E who cares? Quem se importa com o Virtual Fighter? Cara, chegou Tekken. Chegou Street Fighter Alpha Plus, que também era virtual. Alpha Plus não, EX. EX? É, era EX. É, no Japão era Alpha Plus. Não, Alpha Plus era um outro bagulho. Você tá confundindo. Tô falando merda? Uhum. Era aí, o nome desse Alpha Plus era EX Plus Alpha, o nome do bagulho. Ah, sabia que tinha alguma coisa. Sabia que tinha alguma coisa de Plus, tá ligado? Joguei todos esses, vamos lá. Cara, e trouxe uma mecânica diferente pros videogames. Os games de luta que eram mais reais. Deixa eu só fazer um parêntese. O EX era uma merda fumegante. Tremenda. Com nossa. Cheiro muito forte de muita merda. Um dos piores Street Fighters já lançado ever, cara. Cara, olha, eu era bem masoquista naquela época. Eu consumia muito game de luta. Eu joguei pra caralho. Eu joguei, só vi todo mundo também naquela bodega. Eu joguei uma vez, cara. Não, joguei pra caramba ainda esse daí, mesmo sendo ruim. Eu joguei pra cacete, eu tenho muitos personagens. Eu lembro ainda da tela do bônus que viu os barris. Nossa senhora, você chegou a aguentar até essa parte. A única coisa que eu achava maneira é que eles trocaram o ataque das corujas por um combo aéreo que era muito foda. Principalmente, funcionava muito bem com quem esse combo aéreo aí? É, que era três chutinhos, né? Tanto que eles levaram pra série Street Fighter Zero, esse combo do Ken com os três pezinhos. Uhum. É, só pra ele só ele que ficou com esse golpe. E, cara, a série Tekken, ele viu com a jogabilidade muito foda. Muito foda. Vocês chegaram a jogar muito Tekken? Caraca. Cara, eu joguei bastante, mas eu nunca fui bom. É minha franquia predileta de luta 3D, cara. De longe, de luta assim, 3D tipo... é melhor de longe. Tem tipo, que, não, tem e não só, tipo, ela é melhor, mas é a que eu gosto pra caramba. Tipo, de jogos de luta, eu tenho o Street Fighter, um carinho e tal, o Mortal Kombat também, The King. O The King tentou, vários jogos da época 2D tentou ser o 3D, cara. E nenhum conseguiu ser o que é o Tekken. Com tanto certeza. Em quesito de jogabilidade, quanto a história do Tekken também é muito louca. É, só abrir um parêntese, algumas foram pro 3D e se deram até bem. Tipo, Mortal Kombat 4 é bom. Agora, realmente, Tekken caralho, é. Caralho, o Valdir é doente, mano. Você é doente, cara. Aquele você Mortal Kombat problema. 4 que foi pro Nintendo 64 e. Não, pro Nintendo 64 não, cara. O do fliperama, pelo amor de Deus. Não, não. Que seja, ele foi. Eu tô falando que ele foi pro Nintendo 64. O primeiro Mortal Kombat. A versão Kombat. De qualquer merda de Nintendo 64 era pior. Se não fosse feito pela Nintendo, era uma bosta. Cara. O primeiro Mortal Kombat 3D foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Caralho, mano, eu quero que o Valdir coloque... Ó, tá aí pra você, querido ouvinte, link no post, só dos fatalities de Mortal Kombat 4. Mano, eu tô vomitando aqui vendo isso. É, exato. Caraca, é muito ruim. É muito ruim. Mas sabe o que tava? Sabe qual é o problema? O problema não é nem da empresa, é que naquela época, o PlayStation 1, ele chegou com a moda do temos de fazer 3D. Na minha mente... O PlayStation 1 era pra ser um super Nintendo, entendeu? Porque os jogos 2D dele são foda demais. Caraca, o Radinas nunca poderia estar mais correto. Ele tinha que ser um super Nintendo. Ó, não, eu vou bater palma pro Radinas, porque esse é o melhor termo pra passar a sensação. Porque a Sony também se sentiu da mesma forma. Aquele era o super Nintendo. A Nintendo não quis, né? É. Caraca. Eles foram, só que eles insistiram no 3D. E o 3D daquela época era feio pra caramba. Se tivesse feito coisa 2D, cara... Tudo que é 2D do PlayStation 1 é bonitão. Eu gosto pra caramba. Mas coisa virtual, cara, 3D, deu bosta, cara. Deu bosta, mas deu bosta. Mas o problema, feia. Cara, não foi nem fazer 3D. Porque a Nintendo, ela fez um 3D no Nintendo 64 que na época que passava. Que era um 3D meio cartoon. E não era uma parada séria. O lance que cagou no PlayStation 1 é que eles tentaram fazer realista. Aí que fudeu o cu da macaca de veio. Realista feito... Cara, o Minecraft é mais realista do que certos jogos 3D. Eu sei, cara. Mas, cara, a primeira vez que você vê o PlayStation na sua vida, você nunca viu nada 3D. Você viu o PlayStation na sua vida, você toma um choque. Caraca! Sabe por que isso deu certo? E a maior prova? Final Fantasy VII, não vou entrar no mérito, mas... A maior prova que deu certo foi Final Fantasy VII, que trouxe o primeiro Final Fantasy 3D e explodiu de um jeito sensacional, e as outras franquias também falando, vamos levar nossas franquias para o mundo 3D. E nem algumas deram certo, outras nem tanto. O bom é que o Tekken, ele já nasceu 3D. Então... É o Claude lá com aquele corpo dele feito de... Caixa de leite. Gomos. O corpo dele é feito de mexerica grudada, cara. Não tem como. São mexericas grudadas, o corpo do Claude, pelo amor de Deus. Cara. Feito de bolas de Winning Eleven. Link no post também da foto do Claude aí. Coisa bonita, quadrada. A franquia 3D que eu joguei até morrer e eu... Caraca, poucas pessoas eu joguei jogaram. Até morrer a franquia, né? A franquia. A franquia eu joguei até morrer. Ela teve dois jogos só. E pouca gente conhece é Rival Schools. Putz, tem razão. Que tem criou razão. Essa que criou a Sakura? É essa mesmo. Rival Schools, cara. É uma série foda. Que vinha dois CDs e um CD era de RPG da escola. No tipo, no estilo Persona, sabe? Isso. Um Persona de luta. Era foda demais, Valdir. Cara, imagina assim, são colegiais lutadores. Tem o goleiro, tem um jogador de beisebol, Todos os animes shounen reunidos, é isso aí, né? Cara, era demais, cara. Porque era como se fosse uma escola, realmente era uma escola. E tinha o nerd, tinha o largadão, tinha o pessoal do time de futebol. Toda essa galera, entendeu? Uhum. Se espancando. É como se fosse num mundo onde soltar Hadouken e magias era normal. Imagina num mundo onde soltar magia é normal. E tem escola. E esse pessoal da escola resolve brigar. Esse era o Rival Schools, cara. Era demais. Na história da Sakura, nesse jogo, ela já era fã do Ryu? Não. Cara, eu não me lembro. Acho que não. Era muito bom porque tinha o diretor, tinha o treinador. É, eu lembro que o especial do treinador era demais, cara. Ele chegava com um prancha de madeira e começava a bater nas costas da pessoa, sabe? Ele tinha uma espada de madeira batendo nas costas dos caras, assim, ó, pra evoluir a pessoa, ele sabe? Tinha uma espada de Kendo, cara. É, pra doutrinar. Era foda demais, que eu adorava. E o que mais me prendeu foi o segundo CD. Porque o segundo CD era um RPG. Era o dia a dia na escola. Era na escola, no dia a dia dos alunos, sabe? Fazendo amizade, interagindo, e você ia upando o seu personagem. Cara, era foda demais, cara. Era foda demais. Rival Schools, é uma franquia que morreu, tá? Você só consegue jogar no seu PlayStation 1 aí. E eu aconselho todo mundo a jogar. Era demais, era foda pra caralho. Será que passou na regra, cara? Tipo, dá pra jogar hoje em dia? Tô vendo o vídeo agora, cara. Só a intro do jogo já é linda. Não, o gráfico dele é aceitável, cara. Ele é bem aceitável. Caraca, pessoal, a gente já falou dos games antigões dos anos 90. A gente falou da evolução dos games 3D. Uma tentativa, né? Uma tentativa de evolução. Mas depois, cara, quando os caras começaram a fazer tanto jogo 3D, que eles viram que os fãs já estavam se afastando, eles fizeram uma regressão. Eles voltaram a fazer games 2D. E quando eles voltaram, cara, eles voltaram com o estilo... A Capcom tava foda, a Capcom, cara. A Capcom nessa época tinha um cara bom. Tinha um cara lá tomando muito café que não saía de lá de dentro, velho. Porque ele teve uma ideia mais foda do mundo. Bora fazer um crossover? Como assim, crossover? Você não sabe o que é um crossover? Crossover é mais ou menos assim, o animal que escuta o podcast. Imagine a seguinte... Vamos falar em gibi. Tem a Marvel, que é do Homem-Aranha, e tem a DC, que é do Batman. Esses personagens nunca se encontram na vida, nunca, não importa o inimigo que apareça, porque são de donos diferentes. Mas de vez em quando esses caras fazem amizade, e o Batman aparece a história do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha aparece a história do Batman. Uma história juntos, isso é um crossover. É quando dois mundos distintos interagem. Fizeram crossovers no videogame. O primeiro crossover que ocorreu no mundo dos games foi Street Fighter vs X-Men. Puta que pariu! Antes. E explodiu a cabeça de todo mundo. Ninguém esperava. Ninguém esperava, cara. Mano, eu gostava muito dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, porque não existia spoilers. Ninguém tinha internet. Nem as revistas eram muito bem informadas. Eu lembro que um dia eu fui comprar pão na padaria e tinha uma máquina gigante, porque essas máquinas novas da Capcom eram personalizadas, não é aquela máquina preta padrão. É uma máquina grande pra cacete, branca. Que do Capcom do lado, com os comandos em cima, sabe? Uhum. Era lindo, era lindo. Eu falei, what the hell, que máquina branca é essa aqui? E quando olhei, eu vi, cara, eu nunca vou esquecer. Eu vi um cara jogando com o Wolverine e outro cara jogando com o Ryu. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Sério? Era Street Fighter vs X-Men. E trazia mais uma vez a inovação na jogabilidade. Esse jogo acertou em muita coisa, cara. Esse jogo, caralho, foi um absurdo de coisas que a Capcom acertou num jogo de luta. Cara, eu gostava porque tinha muita velocidade. Era rápido. Muito. E tudo virou raio laser, né, cara? Tudo virou Kamehameha. É, o Hadouken no Ryu virou um Kamehameha gigante. É, exatamente, essa era a graça, cara. E era maneiro que ele dava um berro, né? Tipo, Hadouken! É, exatamente. Oh, Rosenclops. Cara, era foda porque esse game também tinha dois planos de luta. Um terreno, com aqueles pulos normais, e você podia arremessar o cara pro alto além da tela. É, você tinha pulo. Eu acho que nesse daí você tinha pulo, que era pulo altíssimo. Não era tinha um pulinho normal que você faz, né, no meio da luta, e tinha um pulo que ele pula, tipo, um absurdo de altura. Era o pulo HQ, né, filho? Exatamente, porque essa era uma das únicas formas, talvez, de escapar de alguns especiais, cara. O especial do pegava Ciclope a tela só dava toda. Assim, filho. O especial do Ciclope, que cobria a tela toda. Você tinha de pular, cara, pra fugir daquilo. Exatamente. Aí, e dava um mega pulo. E, cara, tava muito bem desenhado isso daí. Era muito bonito de se ver, assim. Era lindo demais. E é aquele X-Men... Do desenho do X-Men que a gente assistiu, não é os X-Men mais do quadrinho antigo ou não sei o que, era exatamente o X-Men que a gente conhecia. E mesmo em toda aquela bizarrice, consegui colocar uma história daquilo. Além da velocidade que esse jogo trazia, cara, e os personagens que a gente ama, cara, eu amava HQ e amava videogame, juntaram os dois. Exato. Imagina o teu dinheiro que eu gastei nessa máquina. Eita, nós. Obrigado. E o foda é que a ficha no fliperama da padaria era mais cara que a Dona Vani. Olha lá, só. Lá era 50, tinha que gastar mais dinheiro, era foda. Putz. Cara, você podia jogar... Eles trouxeram esses esquemas novos, 2D, velocidade, e você podia jogar com dois personagens. Uhum. E trocar em qualquer momento. Você... Nossa, mano, esse cara é demais. Você tava lá tomando um couro com o Ryu, aí quando você viu que o cara ia te dar o golpe final, você apertava dois botões... E o Ryu dava um sinal assim de trocar, ele dava um joinha, sei lá, alguma coisa. Dava aquele tapinha de lutador mascarado, vai. Tapinha nas costas, ele fugia e viu um Ciclope com uma voadora. Já chegava arregaçando. Exatamente, a troca já chegava com um golpe já, já era agressivo. E isso daí é legal que eles também trouxeram outra coisa, que não era só tipo essa troca, essa inovação. Então por isso que eu falei que eles acertaram em muita coisa, que era o nunca visto antes... especiais combinados. Nossa, puta, cara, pariu. Isso era muito animal, cara. Isso era lindo demais, cara. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi o especial do Ciclope do Ryu na tela. Cara, dava uns 60 hits fácil. Bem mais de 60 hits. Bem mais, cara. E essa série do Super Trek X-Men era foda, porque foi a primeira vez que eu vi uma luta final tão épica. Uhum. Eu acompanhando, eu assistindo meus gameplays em tempo real, porque na época eu não tinha YouTube. Então você assistia gameplay em tempo real. Era ficar do lado enquanto o cara jogava. Eu vi um brother jogando, que não era tão bom na época. Jogando. E ele chegou na luta final contra o Apocalipse. E se você pensa que o Apocalipse é um bonequinho pequenininho do tamanho do Ryu, você tá muito enganado, mano. Era um boss de tela inteira. Que isso foi a primeira vez também, né, que eu já jogou Mega Man? Já viu no que o Sigma transforma no final? Agora imagine isso num jogo de luta. Era Shadow of Colossus do jogo de luta, cara. Era muito grande. E quando eu vi aquilo, mano, minha cabeça explodiu. Meu Deus, como é que ele vai matar essa atrocidade? É impossível. Cara, era fora, era gigante. Era uma gigante. Era louco demais. E depois dessa série, eles foram evoluindo, né? Eles mudaram o Street Fighter vs X-Men pra Marvel vs Capcom. Porra, aí que a parada ficou frenética. Isso, mas caramba, até o Mega Man apareceu. Era uma cara, loucura. O Marvel vs Capcom era muito rápido. E ele, tipo, eles parece que foram só aumentando a velocidade, né? Passou do 1 pro 2, então dobra a velocidade, sacou? Mais rápido. O 3 parece uma rave, cara. É muito assustador agora. O 3 é bizarro demais, cara. Eu tentei jogar, eu tô muito velho. Cara, legal é o especial do Wolverine. É o Radnas, cara. Ele é o Radnas que dublou, mano. Ele dá o especial, ele... Cara, ele não fala Berserk e Barrage nem aqui, nem na China. Pô, nem me fudendo, cara. Bom, pessoal, acabou de dar o gongo do nosso round final do nosso podcast de games de luta. Fuck yeah! Se você acompanhou até agora, se você escutou, se você se divertiu, comente sobre seus games de luta aí. Peça mais podcast, se divirta. E limite final, você tem alguma consideração final sobre games de lutinha, de porradinha e a Plebe Purgs? Apertem o continue para o próximo cast de games de luta, porque faltou falar muita coisa, cara, que eu fiquei com vontade. Não deu pra abordar, cara. Não deu. Não, que nem o Radnas falou. Que se vocês quiserem, caramba, eu vou fazer. Se eu quiser, eu faço. Vocês são legais, assim, eu gosto que vocês nos ouvem, mas a gente vai fazendo. Você não sabe qual que vai ser o próximo nosso, então fica aí. E se a gente não passar, na próxima a gente passa. Bom, é isso aí. Valdir, você tem mais alguma coisa pra dizer? Coloca a ficha aí, galera, e vamos bater agora o nosso versus aqui nos comentários, galera. Tá faltando muita coisa pra ser comentada. Coloca aí embaixo o que vocês acham, o que vocês discordam, o que vocês concordam. É, pode xingar a gente vai xingar de volta com todo prazer do nosso coração. É, vocês podem fazer isso, né? Se vocês quiserem. Pode, pode. Se vocês quiserem xingar, a gente pode. Eu só aguento ruim. Here's a new challenger. Não sabe brincar um décimo play, meu filho. É, here comes, é. Agora sim, here comes a lot a new challenger. Bom, sobre games de luta, o que eu tenho a dizer? Lute, não desista. Só tem uma coisa pra dizer. Vencedores não usam drogas. Eu esqueci disso. Por isso que eu falei. Aqui é a equipe, rapaz. Se um esquece, o outro lembra. Oh, é isso mesmo, cara. Cobertura, ele chega com um edredonzinho assim. Eu sou striker, tá ligado? Ele é um striker. Lá. Os três botões juntos, ele vem. Sorry for that. Sou da época dos três botões juntos, estourava a barra. Não, o striker era dois botões mesmo, eu acho. Não era, era mesmo, os dois do meio. Era dois do meio, viu? O striker era bonito. Vai lá. Bom, pessoal, nosso podcast já tá extenso pra caramba, cara. Várias horas. Cara, posso fazer uma observação? Você sempre fala que qualquer coisa tá extenso demais, cara. Imagina o dia que a gente fizer um podcast pocket, sacou? Tipo, meia hora e o rádio. O nosso podcast já está extenso demais, e o cara... Hã? É, acaba ficando... Você tem razão. E outra, é uma entrada muito seca, não sente natural. Você sente tipo que foi um corte muito bruto no assunto. É, muito brusco no assunto. Então relaxa, vamos mudar. Deixa eu fazer agora a nossa finalização finaleira. Tamo cansado, pessoal! Não, ai meu Deus, não. Esse não. Foi de ruim, esse foi ruim. Minha mãe mandou ir dormir. Cara, isso seria maneiro.